sucesso. Portal do Arrocha. Fazia tempo que a coisa não andava bem. Eu tava longe, ela tava muito mais além. Beijo gelado, cama fria, abraço sem amor. Um relacionamento complicado. Depois da briga a gente dorme separado. Saindo sozinho, cada um pro lado. Com toda essa paixão, meu coração tá quebrado. Hoje ela me ligou pra dizer que tudo acabou. Só me resta beber e no boteco da esquina é onde eu vou te esquecer. Traz copo de cerveja que eu vou passar a noite inteira nessa mesa. Traz copo de cerveja, aproveita e liga o som só com a zoeira. Arrocha, arrocha, arrocha, Cuiguinho. É paixão demais. Fazia tempo que a coisa não andava bem. Eu tava longe, ela tava muito mais além. Beijo gelado, cama fria, abraço sem amor. Um relacionamento complicado. Depois da briga a gente dorme separado. Saindo sozinho, cada um pro lado. Como dói essa paixão, meu coração tá quebrado. Hoje ela me ligou e pra dizer que tudo acabou. Só me resta beber e no boteco da esquina onde eu vou te esquecer. E traz copo de cerveja, que eu vou passar a noite inteira nessa mesa. Traz copo de cerveja, aproveita e liga o som só com a zoeira. Hoje ela me ligou pra dizer que tudo acabou. Só me resta beber e no boteco da esquina é onde eu vou te esquecer. Traz copo de cerveja, que eu vou passar a noite inteira nessa mesa. Traz copo de cerveja, aproveita e liga o som só com a zoeira.